fui levado em espírito a um vale totalmente sem vida. Deus queria me mostrar ali sua força e seu poder, mas aquele vale estava cheio com um exército sem vida, simplesmente ossos secos. Deus me fez andar ali. E o grande Deus me perguntou: pode esses ossos reviver? Naquele instante eu respondi: Senhor, tu sabes. Então me disse: profetiza para esses ossos reviver. Profetizei segundo a ordem do Senhor. Enquanto eu profetizava, um reboliço aconteceu. Ossos com ossos se juntavam, obedecendo a voz de Deus. Agora profetizo aqui e sei que Deus vai operar. Sei que o vento do Espírito irá soprar e um grande reboliço vai acontecer. Em esta noite sei que o grande Deus vai fazer reviver. Aconteceu, ossos com ossos se juntavam, obedecendo a voz de Deus. Agora profetizo aqui e sei que Deus vai operar. Sei que o vento do Espírito irá soprar e um grande reboliço vai acontecer. Em esta porta sei que o grande Deus vai fazer reviver. Enquanto eu profetizava, um reboliço aconteceu. Ossos com ossos se juntavam, obedecendo a voz de Deus. Agora profetizo aqui e sei que Deus vai operar. Sei que o vento do Espírito irá soprar e um grande reboliço vai acontecer. Em esta moto, sei que o grande.